Credor, o transmissão aéreo após o abrid via pelo Luna 6, após Belo Horizonte, após Trivi, após conforme rota. Controle Salvador PR 119.8, transponder 5107. Você na 63 no 1, está autorizado em graça de Juliette para a posição 05 do Pátio 1. Os relógios da República da Tânia, mantém cabeceira 10, 63, 12. No 160, estou autorizado o táxi Alfa, me reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, no 160. Decolo 04, controle 119.8, bom voo, bom dia. 19.8, obrigado, senhor. Tenha uma boa semana. Mas... Controle de Salvador, cordial, bom dia, o TAM 3179, eu perdi o perfil da El Leda. Bom dia, 79, sobe 360. Para o 360, na sua escuta. 059. Gol no 160, ingresso Juliette, posição 06, Pátio 1. Juliette, 06, Pátio 1, gol 160. Juliette, 30, sua identificação, desce para 3 mil pés, chegada a Marinha. Decola 06, controle 119.8, bom voo, bom dia. Controle 19.8, bom dia. Ali mantém, cabeceiro no 79, Mike. 302, decolado Bucaracaju. Sobe 350, vigilância 63 no 2. 350, 2. Mantenha a chegada. Equipe de solo, me chama para o táxi. Liberando as restrições, 1630 na descida. 4, além da cola, pista 10, vento 030 graus com 05 nós. Além da cola, 3304. para pronto táxi? Tour táxi, posso para ingresso 917, Índia, Papa Mike. November, Yankee Mike, o vento 030 graus com 05 nós, tem livre decolagem da pista no 7. T04, decolo 10, controle 119, decimal 8. 3098-TAN-3304, bom domingo. Mike decolou 1-1, está livre para o curvar esquerda, reporte ligando no estão no 0, reporte posição buraquinho para transferência ao controle. Autorizado o cruzamento do campo, vai reportar em buraquinho o November Link Mike para transferência. 3360, vigilância 3304. 36004. Chama Recife, 125, decimal 1. 1251, tá 3179 graus. Xander 6312, chama agora Recife no 2545, alterno no 2685. 2545, 2665, 6312. Alterna o Galeão com 4 horas de autonomia. 3V63, está autorizado táxi via Pátio 1, Taxi Índia. Fonte espera 10, torre 11895. O ajuste altímetro 0014. 0014, autorizado táxi via Índia no ponto de espera, torre 11895, Taxi 3V63. Bom dia, 363, está livre ingresso e decolagem na pista 0, vento 030 graus com 08 nós. Livre ingressar e decolar na 10363. Bom dia, Papa Mike, decolagem 14. No controle em 119.8, tem um bom voo, bom dia. 19.8, obrigado, um ótimo trabalho, Guardião 08. Nessa para o TAM 3304. Autorizado a ENEFA para o TAM 3304. Autorizado a ENEFA 3304. Aprovado ENEFA. Controle inovador muito. É o Guardião 08. Guardião 08, 119.8. Controle Salvador, cordial bom dia, Guardião 08. Guardião 08 decolou da 7 no perfil da Coral, acionado 5044, destino Serra Bravo, Juliette Delta. Prosseguir para 2000 pés, já está autorizado a equipe, o manometrizado? Autorizado, estabilizado no metrizado. Estabilizado 891. 891 completa com a torre 18895. Guardião 08, controle. Na escuta, senhor. Estou recebendo o transponder 5044 com o plano do Papá Romeu Índia e Papá Mike, confirme. Afirmativo, senhor. O Papá Romeu Índia Papá Mike tem indicativo de chamado Guardião 08, aeronave da Polícia Militar. Afirmativo, está recebendo apenas como Índia Papá Mike, está indo para a Serra Bravo Juliette Delta, informe a altitude estimado para pouso. Afirmativo, está cruzando 9.700 pés agora, aguarde para o estimado. Salvador, bom dia, está 3663. 3663, sobe 340, vigilância. 340. Baixando cercado, 891. Rael? Estamos zero, vento 050 graus com 08 nós. Depois, André, 891. São 3304, chama Recife agora, 1260, alterno 288. 1260, 1288, até 3304. Obrigado. Aqui são, era para 10h30. Poderia confirmar se foi feito um DLA, CVG, um novo plano? Gente, então aguarde coordenação, por gentileza. Eco Delta, poderia confirmar Manati? Sim, estou autorizado Salvador, Manati, meu pés, veículo da 17, curva direita, curva 2X. Controle Salvador, Pering 119, decimal 8, responda 0125. Controle operem 119, decimal 8, torre 11895. Acionamento está de decolagem, uma torre, pode de altímetro no 014. Solo é 20, direito em 219, solo, bom dia. 219, bom dia. Ô Salvador, bom dia, boa noite, 91, livrou seu escudo. 1891, estou autorizado o táxi Alfa Juliette para posição 08, parte 1. Alfa Juliette, é ingresso 8, então. Na 630 na final curta. 30, tá baixado travado, altímetro no 014. Ativo, gol na 630. Repouso, pista no 0, vento 050 graus com 05 nós, gol no 630. Repouso, gol no 630, na 1-0. Voa ITAP, desce até o 50, 050. November Yankee, Mike, prossiga. Autorizado, no 1500 e 510, o November Yankee, Mike. Ok, graças pela informação, 20, o 08. Já o ideal, qual foi o ideal, mais dizendo? Um 3663, chama Recife agora, 1251, alterra 1339, 3663. Chamar agora Recife, obrigado, bom dia. Certo. Aguarda para prosseguir direto. Essa radial vai coincidir com a chegada da Mari. É 30 no solo R23, à direita, solo 21, decimal 9, bom dia. Mike Charlie, acione transponder 0172. Acione identificação. 0172, identifique. Via Alfa Juliette, posição 04, Patiuno. Via Alfa Juliette para 04, boa noite. Mike Charlie, prossiga no corredor Vera Cruz e Interlagos, mantendo 9.500 pés. Autorizado, voar direto para o destino Serra Brava, Juliette Delta, de Papa Mãe. Papá Romeu Eco, Mike Charlie, controle. Curva esquerda para ingresso no corredor Vera Cruz. Então, 3733, está autorizado Congonhas, o nível de voo 360, vai decolar 10, curva direita. Saída da El, transição meia, depois voa bridge, via pedulo no meio. Após Belo Horizonte, após Trevi, após conforme rota. Controle Salvador, pere 119, decimal 8, transponda 5124. Mexeu correto, mexeu pronto, pushback 0 metro. Mega táxi, ponto para ingresso, Mike Echo Delta. R 6332, desce para 2.000 pés, livre das restrições em ITAP, ajuste no 014, autorizado LS, reporte estabilizado, 6332. decolagem, Mike Eco Delta, o vento 320 graus com 05 nós. Mike Charlie, prossiga. Agora à direita pro 105. Mike, controle. Guardião 08, controle. Guardião 08, controle. Meu India, Papa Mike, controle. India, Papa Mike, controle. Uma 8, bom voo, terra grande. Chama controle 119 de 18, Mike Delta. Bom dia, 10 para 4 mil pés na chegada bom, se ajuste no 0 no 4. Autorizado, bom, 621. Controle Salvador, papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, prossiga. Solicita DCT, Manati. Está mantendo 1 a mil pés. Autorizado, Manati. Mil pés, Mike Eco Delta. Delta. Botão 3733, acionamento por conta e risco, me chama pronto para o pushback. Guardião 08, controle Salvador. Ok, há uma restrição para voar direto Jundiaí nesse setor, voa direto para Ilhéus. E de Ilhéus será comandado direto Para Jundiaí, Rio de Papo Mike. Você verem que Mike, grato pela ponte. Charlie, chama a torre agora, 118.95. 118.95, para mais tarde. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Eco Mike Charlie. Romeu, Eco Mike Charlie, prossiga a torre. Para pouso no... Vento 030 graus com 05 nós, confirme que é solicitar pouso na 10, pista principal, é isso? Negativa, tô... Veja bem, eu não tô familiarizado com o corredor, eu tô vendo a pista aqui a 17, se eu não me engano. Sim, mas essa é a cabeceira 17. Se eu faço um 360 pela esquerda, que reporte interceptando a final do 17. Que a gente tem um tráfego já próximo ao marcador externo, prosseguindo em LS para pouso na principal. Assim, a gente vai fazer um 360 pela esquerda e reportará na final da 17. 6332, pista vista, baixar a travada. 32, chama. Torre agora, 118.95. T. Tá. Aqui eu já pedi para a empresa acionar o médico da Embraer. Eu estou precisando do médico aqui a bordo, o passageiro machucou aberto. Se a senhora puder também reforçar o pedido aí junto à Embraer, eu lhe agradeço. Gente, poderia confirmar a localização da aeronave? É a ponte número 5. Gente. Obrigado. Aproximação, está livre pouso, 10, vento 040 graus com 05 nós, o altímetro 10.4. 04, pouso ao 0, 6332. Está já interceptando a final da 17. Gente, quando a aproximação e aguardando apenas a autorização de pouso, como é que tinha? Forma o vento para cheque 030 graus com 05 nós. Gente, como é Charlie já tem livre pouso, pistão no 7, o vento 030 graus com 05 nós. Vento mais tarde. Três, no solo 38 à direita, solo 21, decimal 9, bom dia. Dia. Muito bom dia, Xané 6332, livrou, está na sua escolha. O Xané 6332, sou autorizado o táxi Alfa, me reporta no seu Juliette. Alfa vai reportar no seu Juliette, 6332. Charlie no Solos 40, está autorizado fazer um 80 sobre a pista, o backtrack, e vai livrar após o primeiro pátio à sua esquerda, na Taxi Papá, é o pátio 5, e o hangar da Aerostar é o que tem o teto azul. Vamos lá, vai ter o pessoal para direcionar o senhor lá no estacionamento, né? Para a esquerda, na Taxi Papá, e é o hangar que tem o teto azul, o senhor vai visualizar o pessoal lá para dar apoio. O TAM 3733, está autorizado táxi via Pátio 1, Otávio Índia, ponte que era 10, torre 11895, o ajuste de altímetro 10014. Nível táxi, ponte que era 10895, bom dia. O Xanema 332 ingressa Juliette para a posição 03 do Pátio 1. Juliette 03, mais 3332. Fala, Xané 6319. Prossiga, 6319. É, quando precisa passar sua autorização para Guarulhos. 120, serviço está terminado. Chama agora Ilhéus 120, decimal 1, em Japapamai, ou Guardião 08. Salvador, bom dia, TAM 3733. Pode estar pronto. 3733, salinho ingresso, decolagem, pistão no 0, vento 030 graus com 07 nós. Livre ingresso, decolagem, 3733, alto 0. Nono autorizado nível 360 para Guarulhos. É, decolando pistão no 0, saída da El Leda Bri, pausa por Zulu 16, Belo Horizonte 13, assim conforme. Transpondo 5122, controle 19 horas, protegendo. Eu recebo o controle 119.8, me chama pronto para chegar em funcionamento, chama 6311. Teste controle 19.8, chamada. 8896, desce até o 060. Decola os 44, que eu chamo controle 119, decimal 8, tem um bom voo. 8-19-8, obrigado, senhor. Um bom domingo. Mas... valeu. Controle, bom dia, tá 3733, decolada na sua esquadra. Boa 3733-360, voa Del. 360, vai voar Del. Muito obrigado, 360, isso aí. Desce para 2 mil pés, completa na via chegada, ajuste no 014. No 621, completa a final, chama a torre 118.95. Obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia. 621, estabilizado, final, galera. Agora 621, bom dia, altímetro no 014, tá baixado travado, visual? Negativo, baixado travado, visual. Livre pouso, pista no zero, com vento variável com 05 nós, o gol 1621. Livre pouso no 0621. November Mike, solicito reingresso. Via corredores, mantém em mil pés o November Mike. Manterei em mil pés, November Estacionamento CNR-63, zona 1, gate 05. O CNR-63, 311 no código aqui de sala, me chama para um táxi. Camarada para o táxi, 311. Muito bom dia, o Gol no 891, o perdão 9098, está sendo a informação pelo no 08, aguardando o Porta Galeão. Gol 9098, sou autorizado Galeão, nível de voo 380, vai decolada 10, curva direita, saída da EL, transição lenta após voo abridge, meia pesulo 10. Após SMAP, após Louvito, após Barbacena, após Toquim, após conforme rota. Controle de Salvador Pérez 119.8, transponda 5143. Gente, vou no 9098, autorizado para o Galeão, nível 380. E a rota do plano de voo, decolando a pista 10, no perfil da Dael, Leda Bridge. Intercepto da Pesulô 10, depois direto SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena. Aciona 5143 no controle 198. O Gol 9098, cotejamento está correto, me chama pronto, pushback treinamento. Paulo, bom dia, Gol 92, Júlio, me trouxe na aula. No 621, estou autorizado, TAC de Alfa, meia após Anjo Juliette. Dia, comigo 14, autorizado RS-3890. Dia, com sua parte, pista que decola? 648. Chama a torre 118-95. 18-95. 3733, chama Recife agora, 251, não temos 3395. 3733. Recife 251, 3395, é isso, né? Secundário? Ah, afirmativo, até mais. Obrigado, senhor, um bom domingo. A 510, vai decolar 17, controle 119, décimo 8, transponder 0170. Travado. E repouso, pistão no 0. Vento variável com 05 nós, vou no 648. 10, libere pouso 648. Gente, acionamento de decolagem, torre 1895, ajuste no 014. O 621 antes da Juliette. Gente, o 621 mantém posição de Juliette. Tango livre acionar, chame táxi. Salvador, muito bom dia, na espécie do voo 1-1-95. Pois siga Gol 1165. Gente daqui, teria nossa autorização para Guarulhos? Afirmo, isso onde cobre, por gentileza. Gol 1621, vai ficar atento ao Airbus Avianca, efetuando o pushback. Após com cautela, ingresso de Jet, posição 01 no Pat 1. O Gol 1621, ingresso direto, posição 01. Direto para 01, Gol 1621. O Chanel 6311 vai seguir o Boeing da Gol, que ingressará a posição 01, via Pat 1, taxa Índia. Ponte para o 110, torre 11895, ajuste no 014. Como a transmissão foi intercortada, poderia confirmar os dados, por gentileza, o Chanel 6311? 140 a bordo, 530, alternando o Galeão. Gente, grata, bom voo. Gol 1648, livrou na sua escuta. 1648, estou autorizado a táxi via Alfa, me reportando da Juliette. Via Alfa, reportando da Juliette. O Gol 1165, pronto, cópia. Negativo. Estou autorizado o Guarulhos, nível de voo 360, vai decolar da 10, curva direita, saída da El, transição Leda, após voo Abridi, via Pedro 16, após Belo Horizonte, após Trive e após conforme rota. Controle Salvador, opera em 119.8, transponder será o 5141. Cidade então, 360, decola do 90, primeira curva à direita da El, Leda, Bridge, Apezulu 16, Brava Apezulu, Trive, segue rota. 198, controle, 514, transponde, 1165. 1165, o desejamento foi correto, chama pronto para o chuveiro de saneamento. Reportarão. Salvador, bom dia, 352-21 no 500 quilos, seria a nossa autorização para a história da notícia? Ou no Fundo Plaza, Iguatemi? Após, prossegue para Serra Juliette, Serra Juliette no Vendereante, que é o Ibero Star. E a gente permanece, não me escuta o Charlie Alfa, tá? Na escuta permanente, tá, irmão? E autorizado, para dar um tipo 200, você fala da 1-0, vida turista, direto, conflito, 1-0, fundo 0, confinamento na ida, por gentileza. Ah, bom, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo, após direto, conquista. Saída A, boa. Depois direto com 221. Chega 221, nós chama pronto o acionamento de táxi. Camarada, 221. Gol 1648, está autorizado a ingressar a Juliette, posição 10. Autorizado, ingresso na Juliette, posição 10, Gol 1648. Tá, 389-6, estabilizou na ILS. 389-6, chama a torre agora 118-95. 189-5, bom dia. Bom dia. Torre de Salvador, bom dia. Tá, 389-6, 2 milhas do Índia Serra, trem baixo travado. Chegou de pista livre, bom dia. 389-6, altímetro no 0 no 4. Eu no 094 na Ciscuta, 38 na mesa. Tem livre pouso, pistão no zero, vento variável com 0,5 nós. Ele pousa na 1-0, tá 389. 3-1-1, decola 5-9, chame controle 1-1-9, decimal 8, bom voo. Controle, Salvador Chanel 63, bom dia, pode voar Bridge, Alto da Elda, presente. MA311, contato radar na decolagem, submeter o nível 360, saída da EL. É, depois você vem cortar pra brisa. 2000 pés, está autorizado, Leda. É, faz 2000. Gol 1165. Confirme. É o Gol 1165, por gentileza, poderia repassar para os demais órgãos que a gente está transportando órgãos vitais também, só para ter ciência. Ciente, o Gol 1165, transporte de órgãos, chame pronto. E voltar. Menos solo 01, à direita solo 21, decimal 9, bom dia. Direita 219, tá 32, tá bem, bom dia. Do Mac Mike, tem pouso, 97, o vento 350 graus, com 079. Livre pouso, 97, novembro, Mac Mike. Alô, Salvador, bom dia, tá 32, 96, livre. Bom dia, Tan 3896, táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, Tan 3896.